1-2-5-2, Juliette, portão 1-0. Juliette, 1-3, sala 2-9, táxi via Eco, Kilo, 4-3, posição 4-Romeu. Eco, Kilo, 4-3, 4-Romeu, 2-7-9-3. Mais 2793, mudança de posição, posição 3, Romeu agora. 3, Romeu, 2793. 4, 111 a bordo, 2 economia, Salvador. Seu galo curso localizador, meu chame é 6074. Prisão de Rio Zona, reportará no local de 6074. Sabe, já pode ser, vai estar mais pronto que a 2024. Sim, a gente vai decolar da 10 da 17. Pista 17, ciente, aguarde com a Petalha Serra Leão. Chinema 24, estamos usando a linha do colapso 0, voltamos para o 0 grau 099. A linha decola 4x0, Chinema 24. Guarda-bola da Avianca, está 7 milhas para frente, ao número 2 na aproximação, azul 5127. Descendo 27, desce e mantém a altitude de 3 mil. Tá, o resultado de 3 mil. É, 108. Ajuste 1018, 1018. 384, Itacolada 460, chama o controle Salvador 120, 218. 208, boa noite, 6224. Boa noite. Controle Salvador, Sanéia 6224. Sanéia 224, contato, tudo mantém nível 190, sobre a via Santa Conte. Via Conte, 190, 6224. 258, só mais uma vez. Canal 074, complete final do procedimento, chame clube 1895 azul, o portão. O Chanel 074. Corre de 2574, azul 527, se mantém 2000, autorizado final do procedimento. Boa noite, eu chamo 6074, pois autorizado, pistola 0, vento no 3, 0 grau, 0 outro. Depois, não, no 0, confinamento. 1 no 3, 0 grau, 0 8, 9. Gente, 6074. 6074, salive o posto, não no 0. Alfa Romeo 4. Autorizado para Serra Novembro e Yankee Uniforme, via rota do plano de voo, nível 400. Decolagem da pistola 7, número curva direita, saída Arbor 1, transição elevo, após elevo voa, remove e segue conforme a rota do plano. Transpone 5254, controle Salvador 190, pessoal. Salvador Azul 5127. Tá, sinal de 8 meses estabilizado. Azul 5127, continua em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aproximação 5127. Atenção, meu torre. Poderia informar o nome da localidade? 5 no 27, como autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 07 nós. Pouso autorizado na 10, 5 no 7. Valeu, Fernando, meu chão e no ponto de espera da papá. Falou 47, Taxi Juliette, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, 01. Oi, Chico. Você fica vendo a Caju, comprei? É, se for filho, o Alfa Romeo 363, então. É, chegou antes do procedimento Aeronave em Aracaju. Guardando o fronte do Alfa Romeo 363, 624. Autorizado, ingresso na pista no 7, chegar a escola no meu chão, LL, pronto. Ela é 2x4, autorizava com o meu 363. Ah, com o meu 363, chamei na 2x4, graças. Mantenha nível 050, após de Gomes, após Gomes, ele tem que chegar até Gomes, ajuste na 018, aguardando o final do procedimento ILS-XV. Ele é alto na escuta. Autorizado reboque até a remota no 2, chame finalizado. Thank you. Centena 6224. Centena 6224. Serviço está terminado, a sistema tem 00, chame agora controle Aracaju, a frequência 1.0.3. 1.0.3, obrigado, boa noite. Boa. Professor Rodrigo, boa noite, eu conto a frente para a senhora no circuito Abro 1. Papatiali, acho que é o meu contato lá de colar, submatendo 400, após 2000, vou direto no rumo de Eleva. Direto Alexandre 098, autorizado para Serra Brava, Serra Golf, via 1410, nível de voo 370. Nicolás da pista 0, primeiro curva esquerda, saída pouca, transição VIPAR. Transfone 5266, controle Salvador 1208. Salvador. Autorização Aracaju. Volo 354, autorizado para ser bravo, Alfa Romeo, Rio S33, nível de voo 230. Pista em uso no zero, primeira curva à esquerda, saída Tuca, Jama, Aracaju. Transponder 5271, no controle chamador 120.8. Autorizou Aracaju, uniforme 33230. Segunda no zero, primeira curva esquerda, Puca, Jama, Aracaju. 5221 no transponder, o controle após no 20, voo no 34. Transponder 5271. 5271, voo no 34, pushback acionamento. Voo no 354, cotejamento correto, aguarde pushback acionamento número 2 no seu topo. Falou, até Nelson, Tatiane Alves, formando o certo do rebote na posição 12, prazo, bom dia. Gente, bom dia. Para o táxi, temos o número 0 a bordo, 3 horas e 5 de autonomia, altera na Maceió. Para 9 horas, táxi autorizado até o ponto de espera, direito via Índia, ponto de espera, chame pronto, que é legal no 0 a noite. Bom, 0 a noite, direito Índia, ponto de espera da 1-0, pode falar o 1-0-9-8. Azul 4062, descend maintain 3,000 feet. Maintain 3,000 feet, Azul 4062. Volo 354, torre. A escuta vai iniciar o 354. Menos 098, autorizado, alinhado, decolagem de 0, vento 130 graus, 059. Alívio alinhado, decolando ao 0, voo 1098. 4000, ajuste 9018, agora final do procedimento LS X-Ray, deixando via chegada para mais uma. Slow down 197 knots. Speed 190 knots, Azul 4062. Só papá de Charlie Oscar Romeu, chame Recife agora na frequência 1260. Alterna 1128 decimal 8. Voo 098, decolado 01, chame o controle de chamada 120.8. 208, boa. Salvador, uma boa noite, Augusto. É, 1098. Voo 098, boa noite, contato na decolagem, sub mantendo 370 via saída Puca. Sabe via Puca, 370, voo 1098. Aí, Alerta, 10, 1334. Uno 324, completo final do procedimento, chame TUI 118, decimal 95. Completando, 118, 95, da Torre, 1-3-3-4. Seu voo no 354, 1225, 151, recibo. Voo no 354, qual é o seu nome de PAB? Uno 51. Voo no 354, está autorizado até o ponto de espera, direita via Índia, ponto de espera, chame pronto, QNH 1018. Via Índia, ponto de espera, semana pronta, voo no 354. Voo no 334, tráfego é o estado, ponto autorizado, pistola 0, voo 030, 0 grau, 059. Voo autorizado, voo 334, pistola 0. Complete final left, contact loud power, 118.95. 1895, thank you, good night. Bye. Salvador Tower, good evening, Azul 4062, reception final, 7 miles out. Azul 4062, continue approach, contact loud power, clear. Continue approach, 4062. Sendo uma residente desse mantendo 050, via chegada com médio 1, aguarde final do procedimento elétrico, sua via justo 908. Quatro mantém o ponto de espera após o tráfego da Azul Nacional será autorizado. É, Uno 334, solo 06, livre à direita, Oxtrot, táxi de Alfa, quilo parte 3, posição 62 Romeu. Alfa, quilo parte 3, posição 62 Romeu. Alfa, Alfa Kilo, pátio 3, me ajuda a Romeu, Alfa Kilo, pátio 4. Boa. Alfa 4, 0, 6, 2, Fiat Lander, runway 1, 0, 21, 3, 0, 2, 0, 5, 9. Fiat Lander, runway 1, 0, Alfa 4, 0, 6, 2. A realidade no futuro é único. Olhar número 3 na aproximação, está até confortável para pouso. O número 1 está com a da cabeceira. E o próximo já está próximo à etapa, a 6 milhas da etapa, e do aeródromo a 24 milhas, 23 milhas. Autorizado, Duna, do aeronave das coisas. Bom, 228, desse mantém 2000, autorizado final do procedimento de LS. Tem 2000, final de LS, bom, 228. Bom, 098, chama de Recife agora na frequência, 126, decimal 85, altera 125, decimal 45. 125, decimal 45, algo 11, aeronave, esse balanço. Bom. Principalmente da 5000, o Golo 92. Daqui a pouco iremos continuar mais essa descida. Autorizado, olhar e mantém-se no zero. Ali mantemos no zero, 3, 4. Zero, 6-2, on the ground at 09, but with the runway via our right, and taxi via Alpha in Kilo, April number 3. Taxi via right, Alpha Kilo, April number 3, Azul, 4-0-6-2, good night. Autorizado decolagem, pistão no zero, vento, 130 graus, 079. Eu decolagem no zero, 3-4. Eu já dizia o Golo 972. Golo 972 autorizado de desvio, chão. É isso, Golo 972, obrigado. 8, morro. Controle Salvador 208, obrigado, moto. 3, 4. Salvador, Golo 3, tem 4. Golo 3, tem 4, contato na decolagem, submarino 230, via Sedapuca. 230 via Pucra, o gol no 334. Sono 972, desço manter a 3000. Desço até 3000, não há pressão. Desço até o DNS. Sono 222. Sono 222, completo final do procedimento, chame torre 118, desço 195. 1895. Sono 118, 1228, INS, pista 10. Uno 228, traço avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 612 nós. Ok, livre pouso, pista 10, 1222. Após desvio, vou ir direto no rumo de Duna. Após desvio, Duna, 972. À direita, segue o táxi via Alfa e Kilo até o Pátio 3. Eita, Alfa e Kilo até o Pátio 3. O Bono 228, siga o balizador. A Instagram informou a posição 62 a Lima. Seguindo o balizador para 62 a Lima, senhor. 228. 4, chame agora a receita na frequência 2985 até 2545. Vai chamar a receita 2985 até 2545, voo 1234, obrigado, boa noite. Boa noite. Modificando a posição agora, Uno Romeo. Uno Romeo pro voo 222. Teste 2, complete final e acha, vetor 118, decimal 95. Teste 2, está no tempo. Obrigado, então, controla. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, meia dúzia nossa. Sim, meu pouso na 10, eu vou na hora de 7-2. 972 no solo aos 23. Desde a direita, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, terminando a Juliette 972. Mike Bravo Oscar, mantenha a posição, aguarde para prosseguir com o reporte até a remota. Ok, ciente, não aguarda. Voo 972, autorizado ingresso via Juliette para o portão 8. 732, Juliette, até o 208, voo 972. O Mike Bravo Oscar, fique atento ao Boeing da Gol, agora ingressando no pátio principal, irá parquear no portão 8, após seguir com o reporte até a remota. Ok, ciente, não aguarda.